horror em Red Hook. Existem sacramentos do mal assim como do bem em nós, e creio que vivemos e nos movemos num mundo desconhecido, um lugar onde se vêem cavernas, sombras e moradores do crepúsculo. É possível que um homem possa às vezes voltar atrás na trajetória da evolução, e é de minha convicção que um terrível saber ainda não morreu. Arthur Machen. Não muitas semanas atrás, numa esquina do vilarejo Pasquag, Rhode Island, um pedestre alto de complexão forte e aparência saudável suscitou muita especulação por um singular lapso de comportamento. Ele vinha, parece, descendo a colina pela estrada de Shepache, e ao se deparar com a área compacta do bairro, virara à esquerda na rua principal, onde várias quadras modestas de prédios comerciais transmitem um toque urbano. Nesse momento, sem visível provocação, cometeu seu lapso surpreendente e encarou desconcertado por um instante o mais alto dos edifícios diante de si. Em seguida, com uma série de gritos agudos apavorados e histéricos, precipitou-se numa frenética corrida que terminou num tropeção e queda no cruzamento seguinte. Erguido e espanado por mãos ágeis, constatou-se que estava consciente, ileso fisicamente e visivelmente curado do repentino ataque nervoso. Murmurou algumas explicações envergonhadas, envolvendo uma tensão a qual se submetera, e, com o olhar abatido, tomou de volta a estrada de Shepache, a caminhar com dificuldade até ficar fora do campo visual, sem sequer uma vez olhar para trás. Foi um estranho incidente para um homem tão grande, corpulento, de feições normais e aparência capaz, e a estranheza não diminuiu com as observações de um espectador que o reconhecera como o pensionista de um leiteiro famoso na periferia de Shepache. Era, revelou-se, um detetive da polícia de Nova York chamado Thomas Malone. Agora, numa longa licença sob tratamento médico depois de um trabalho desproporcionalmente árduo, num horrível caso local cujo acidente se tornara dramático. Ocorrera um desmoronamento de várias casas velhas de tijolo durante uma batida policial, da qual Malone participara, e algo relacionado à perda de vida em massa, tanto de prisioneiros quanto de seus companheiros, chocaram-o de modo peculiar. Em consequência, ele adquirira um agudo e anômalo horror a quaisquer prédios, mesmo os que remotamente faziam lembrar os desmoronados, de forma que os especialistas mentais acabaram por proibir-lhe a visão de semelhantes coisas por um tempo indefinido. Um cirurgião da polícia com parentes em Shepache indicara aquele estranho vilarejo de casas coloniais de madeira como um lugar ideal para a convalescença psicológica. E para lá o paciente se mudara, prometendo nunca se aventurar pelas ruas delineadas por prédios de tijolo dos vilarejos maiores, até devidamente aconselhado pelo especialista de Woolsongate, com quem o puseram em contato. Essa caminhada até Pasquag, à procura de periódicos, foi um engano, e o paciente pagara com pavor, contusões e humilhação pela sua desobediência. Até aí iam os boatos de Shepache e Pasquag, e até este ponto também acreditavam os especialistas mais eruditos. Malone, porém, a princípio, contara aos especialistas muito mais, calando-se apenas quando viu absoluta incredulidade que causava. A partir daí manteve silêncio, não protestando de modo algum, quando se reconheceu, de forma generalizada, que o colapso de certas esquálidas casas de tijolo na área de Red Hook, no Brooklyn, e a consequente morte de muitos oficiais destemidos, abalara-lhe o equilíbrio nervoso. Diziam todos que ele trabalhara com muito afinco na tentativa de limpar a desordem e a violência daqueles covis. Em suma, certos aspectos foram chocantes demais e a tragédia inesperada fora a gota d'água. Tratava-se de uma explicação simples que todo mundo podia entender, e, por não ser uma pessoa simples, Malone percebeu que era preferível pôr um ponto final na história. insinuar para pessoas sem imaginação um horror além de toda concepção humana. Um horror das casas, quadras, cidades leprosas e cancerosas, com o mal arrastado de mundos mais antigos, seria apenas atrair uma cela alcochoada em vez de uma vida campestre repousante. E Malone era um homem sensato, apesar de seu misticismo. Tinha a clarividência celta de coisas misteriosas e ocultas, mas a perspicácia do lógico para o exterior não convincente, uma amálgama que o conduzira muito longe em seus 42 anos de vida e estabelecera-o em lugares estranhos para um homem na Universidade de Dublin, nascido numa vila georgiana próxima a Phoenix Park. E agora, ao rever tudo o que vira, sentira e absorvera. Malone alegrou-se por não ter partilhado o segredo que podia reduzir um destemido lutador a um neurótico trêmulo, que podia transformar velhos cortiços de tijolo e mares de rostos sutis e sombrios em pesadelo e presságio sobrenaturais. Não seria a primeira vez que suas sensações haviam sido obrigadas a permanecer não interpretadas, à espera do momento propício, pois não fora seu próprio ato de mergulhar no poliglota abismo do submundo de Nova York, uma excentricidade que superava qualquer explicação sensata? Que poderia ele dizer às pessoas triviais sobre as antigas feitiçarias e grotescas maravilhas discerníveis aos olhos sensíveis, em meio ao caldeirão de veneno, onde todas as escórias variadas de eras insalubres misturam sua malignidade e perpetuam seus terrores obscenos? Vira a infernal chama verde do prodígio secreto no tumulto descarado, evasivo, de cobiça externa e blasfêmia interna, e sorrira amável quando todos os nova-iorquinos que ele conhecia ridicularizavam-lhe a experiência no trabalho policial. Haviam-se mostrado muito mordazes e cínicos, escarnecendo da perseguição fantástica de mistérios incompreensíveis e assegurando-lhe que a Nova York da época atual nada continha senão baixaria e vulgaridade. Um deles apostara, com uma volumosa soma, que Malone não conseguiria, apesar de muitos relatos comoventes, ao seu favor na Dublin Review. Nem sequer escrever uma matéria verdadeiramente interessante sobre o submundo de Nova York. E agora, ao rever o passado, ele percebeu que essa ironia cósmica justificava as palavras do profeta, ao mesmo tempo em que lhes confundia de forma oculta o irreverente significado. O horror, como vislumbrado afinal, não daria uma matéria, pois, como o livro citado pela autoridade alemã em Poe, Erst lasst sich nicht lesen, não se permite ser lido. Para Malone, a existência causava sempre uma sensação de mistério latente. Na juventude, sentira a beleza e o êxtase ocultos das coisas e fora um poeta, mas pobreza, sofrimento e exílio haviam-lhe voltado o olhar para direções mais sombrias, e as imputações do mal no mundo, em volta, instigavam-no. A vida cotidiana para ele passara a ser uma fantasmagoria de estudos obscuros do macabro que ora brilhava e olhava de soslaio com oculta depravação à melhor maneira de Beardsley. Ora insinuava terrores por trás de formas e objetos comuníssimos, como na obra mais sutil e menos óbvia de Gustave Doré. Muitas vezes, julgava misericordioso o fato de que a maioria das pessoas de inteligência elevada zombava dos mistérios secretos, pois argumentava que, se mentes superiores já foram algum dia postas em contato mais íntimo com os segredos preservados por cultos antigos e inferiores, as anormalidades resultantes, em breve, não apenas destruiriam o mundo, mas ameaçariam a própria integridade do universo. Embora toda essa reflexão fosse, sem a menor dúvida, mórbida, a lógica aguçada e um profundo senso de humor contrabalançavam-na habilmente. Malone sentia-se satisfeito em deixar suas ideias permanecerem como visões semi-espionadas e proibidas, com as quais ele brincava levemente. A histeria surgiu apenas quando o dever lançou-o num inferno de revelações repentinas e insidiosas demais para se escapar. Haviam-no nomeado algum tempo atrás para a delegacia de Butler Street, no Brooklyn, quando o problema de Red Hook chegou-lhe ao conhecimento. Red Hook é um labirinto de híbrida miséria próximo à antiga zona portuária defronte a Governor's Island, com ruas sujas que sobem a colina dos cais até o terreno mais alto, onde as decadentes extensões das ruas Clinton e Court partem em direção ao Porrock Hall. A maioria das casas feitas de tijolo data do primeiro trimestre ao meio do século XIX, e algumas das ruelas e atalhos mais obscuros conservam aquela atraente atmosfera antiga que a leitura convencional nos leva a chamar de Dixoniana. A população consiste de emaranhado e enigma incorrigíveis, na qual se chocam componentes sírios, espanhóis, italianos e negros, não muito distantes dos fragmentos de cinturões escandinavo e americano. Trata-se de uma babel de ruído e imundície que emite estranhos gritos para responder ao marulho de ondas oleosas em seus cais encardidos e às monstruosas ladainhas de órgãos dos apitos no porto. Ali se via, fazia muito tempo, um cenário mais iluminado, quando marinheiros de olhos claros ocupavam as ruas e antros inferiores de gosto e conteúdo, onde as casas maiores se estendem pela colina. Podem-se traçar as relíquias desse antigo esplendor, nas elegantes formas dos prédios, nas graciosas igrejas aqui e ali, e nos indícios de arte e cenários originais detalhados de vez em quando. Um lance de escada dilapidado, uma entrada danificada, um par de colunas ou pilares decorativos ruídos, ou um fragmento de um espaço outrora verdejante com grade de ferro curvada e enferrujada. As casas são, em geral, de blocos sólidos e, vez por outra, se ergue uma cúpula com muitas janelas para nos contar da época em que as famílias de capitães e donos de navio contemplavam o mar. Desse emaranhado de putrescência material e espiritual, as blasfêmias de uns 100 dialetos atacam o céu. Hordas de gatunos gritando e cantando ao longo de vielas e ruas, mãos furtivas que de repente apagam luzes e baixam cortinas. E rostos morenos, pecaminosos, cheios de acne, desaparecem de janela quando surpreendidos por visitantes de passagem. Policiais sem esperança de ordem ou reforma recorrem, de preferência, ao levantamento de barreiras, protegendo o mundo externo do contágio. O tinido da patrulha é respondido por uma espécie de silêncio espectral, e os detidos levados jamais se mostram comunicativos. Os delitos visíveis variam tanto quanto os dialetos locais e vão desde o contrabando de rum e entrada de estrangeiros proibidos através de diversos níveis de ilegalidade e obscura depravação até assassinato e mutilação em suas mais abomináveis formas. O fato de esses casos visíveis não serem mais frequentes não se deve ao crédito do bairro, a menos que a capacidade de ocultação seja uma arte merecedora de crédito. Entram mais pessoas na área de Red Hook do que as que as deixam, ou pelo menos que as deixam em direção à terra, e as não loquazes são as com mais chance de partir. Malone constatou, nesse estado de coisas, um leve mau cheiro de segredos mais terríveis que quaisquer dos pecados denunciados por cidadãos e lamentados por sacerdotes e filantropos. Estava ciente, como alguém que unia a imaginação ao conhecimento científico, que as pessoas modernas, sob condições fora da lei, tendem misteriosamente a repetir os mais sombrios padrões instintivos da primitiva selvageria do homem macaco em sua vida cotidiana e em suas práticas de rituais. Observava muitas vezes com tremor do antropólogo as procissões com cânticos e maldições de rapazes de olhos turvos e rostos esburacados que avançavam nas primeiras horas escuras da madrugada. Viam-se grupos desses jovens o tempo todo, às vezes em vigílias de soslaio nas esquinas de rua, outras em entradas tocando misteriosamente instrumentos musicais baratos, às vezes em entorpecidos cochilos ou diálogos indecentes ao redor de mesas de um bar próximo a Borough Hall, ou em conversas sussurradas junto a táxis desconjuntados, parados diante das altas varandas de casas velhas em estado de desintegração e com as venezianas fechadas. Os jovens o fascinavam e provocavam-lhe mais calafrios do que Malone ousava confessar aos colegas no posto policial, pois parecia ver nele certo monstruoso filamento de continuidade secreta, certo padrão diabólico, enigmático e antigo totalmente além e abaixo da massa sórdida de fatos, hábitos e antros relacionados com consciencioso cuidado técnico pela polícia. Sentia no íntimo que deviam ser os herdeiros de alguma tradição chocante e primordial, os partícipes de restos de cultos e rituais degradados e dissolvidos mais antigos que a humanidade. A coerência e precisão deles a isso sugeriam e revelavam-se na singular suspeita de ordem que espreitava sob sua esquálida desordem. Não lera em vão tratados como Witchcoat in Western Europe, de Miss Margaret Murray, sobre o culto das bruxas, além de saber que até os anos recentes sobrevivera com certeza em meio a camponeses e pessoas furtivas, um sistema assustador e clandestino de reuniões e orgias, originadas de religiões tenebrosas que antecediam ao mundo ariano e apareciam em lendas populares como missas negras e conciliábulos de bruxos e bruxas que, segundo superstição medieval, se reuniam aos sábados. Não acreditava em momento algum que houvessem se extinguido por completo esses vestígios infernais da antiga magia e cultos de fertilidade turaniano-asiáticos, e se perguntava com frequência o quão mais antigo e tenebrosos seriam algum deles do que os piores dos relatos murmurados. Foi o caso Robert Sweden que levou Malone à essência da questão em Red Hook. Sweden era um recluso letrado de antiga família holandesa que, a princípio, possuía meios apertados para viver independente e morava na mansão espaçosa, mas mal conservada, que o avô construíra em Flatbush, quando a aldeia era pouco mais que um agradável grupo de chalés coloniais ao redor do prédio da Igreja Reformada, provido de campanário e coberto de era, com o cemitério de lápides holandesas cercado por grade de ferro. Em sua casa solitária, recuada da Martens Street, em meio a um jardim de árvores veneráveis, Sweden lera e meditara durante umas 6 décadas, com exceção de um período em que embarcou uma geração antes para o velho mundo e permaneceu lá, longe da vista, por 8 anos. Não podia pagar serviçais e só admitia a entrada de poucos visitantes em sua solidão absoluta. Evitava amizades íntimas e recebia os raros conhecidos num dos 3 aposentos no andar térreo que lhe mantinha em ordem. Uma biblioteca imensa, de pé direito alto, as paredes solidamente compactas com livros surrados de aspecto pesado, arcaico e um tanto repelente. O crescimento da cidade e a sua absorção final no distrito de Brooklyn nada haviam significado para Sweden, o qual passara a significar cada vez menos para a cidade. Os mais idosos ainda o apontavam nas ruas, embora para a maioria da população recente ele fosse apenas um sujeito velho, estranho, corpulento, cujos cabelos brancos desleixados, barba hirsuta, traje preto brilhante e bengala com castão dourado, rendiam-lhe um olhar divertido e nada mais. Malone não o conhecia de vista até o dever chamá-lo para o caso, mas ouvira falar dele como uma verdadeira e profunda autoridade em superstições medievais, e uma vez pretendera em vão procurar um folheto esgotado de sua autoria sobre a Cabala e a lenda de Fausto que um amigo citara de memória. Sweden tornou-se um caso quando os distantes e únicos parentes tentaram obter declarações judiciais sobre sua sanidade. Embora parecesse repentina para o mundo externo, a ação dele só foi, de fato, empreendida depois de prolongada observação e penoso debate. Baseou-se em certas mudanças estranhas em sua forma de falar e seus hábitos, extravagantes referências a prodígios iminentes e visitas misteriosas a áreas de má fama do Brooklyn. Com os anos, fora se tornando cada vez mais maltrapilho, e agora rondava pelo bairro como um verdadeiro mendigo, visto de vez em quando por amigos envergonhados em estações de metrô, ou vadiando nos bancos dos arredores de Borough Hall, em conversa com grupos de forasteiros de pele escura e aparência maligna. Quando falava, era para balbuciar coisas sobre os poderes ilimitados que quase tinha sob seu controle, e repetir com furtivos olhares conhecedores palavras ou nomes místicos, como Sephiroth, Ashmodai e Samael. A ação judicial revelou que gastava sua renda e esbanjava o capital na compra de curiosos volumes importados de Londres e Paris e na manutenção de um sórdido apartamento de porão no distrito de Redhook, onde passava quase todas as noites recebendo estranhas delegações heterogêneas de brutamontes estrangeiros, além de dirigir, parece, algum tipo de cerimônia ritual atrás das cortinas verdes das janelas fechadas. Os detetives designados para segui-lo comunicaram estranhos gritos, cantos e batidas de pés filtrados desses ritos noturnos e estremeceram diante de seu peculiar êxtase e abandono, apesar da frequência de orgias misteriosas naquela área de má reputação. Quando, porém, apresentou-se a questão numa audiência, Suidan conseguiu preservar a liberdade. Perante o juiz, ele se mostrou urbano e sensato. Reconheceu por livre e espontânea vontade que a esquisitice de comportamento e a extravagância de linguagem em que caíra se devia à excessiva dedicação ao estudo e à pesquisa. Disse que se achava empenhado na investigação de certos detalhes da tradição europeia que exigiam o mais estreito contato com grupos estrangeiros e suas músicas e danças folclóricas. A ideia de que caíra vítima de alguma sociedade secreta, como insinuado pelos parentes, era obviamente absurda, além de demonstrar a triste e limitada compreensão que tinham dele e de seu trabalho. Após triunfar com suas explicações tranquilas, deixaram-no partir desimpedido. E os detetives, pagos por Suidan, Collier e Van Brunt, retiraram-se com resignada indignação. Foi então que uma aliança de inspetores de polícia federais, Malone incluído, entrou no caso. A polícia acompanhara com interesse a ação judicial de Suidan e fora chamada em muitas ocasiões para ajudar os detetives particulares. Durante esse trabalho, revelou-se que entre os novos companheiros de Suidan encontravam-se os mais depravados e cruéis criminosos das tortuosas vielas de Redhook, e que um terço deles compunha-se de transgressores conhecidos e reincidentes no tocante a furto, desordem e introdução de imigrantes ilegais. Na verdade, não seria exagero dizer que o círculo particular do velho estudioso coincidia quase perfeitamente a pior das gangues organizadas que contrabandeavam até o desembarque em terra de certa escória de asiáticos, sem nome e inqualificáveis, sabiamente devolvidos por Ellis Island. Na fervilhante cabeça de porco de Parker Place, desde então rebatizada, onde Suidan tinha um apartamento de porão, proliferara uma colônia de gente desclassificada, com olhos da raça amarela, que usava o alfabeto árabe, mas era repudiada de modo eloquente pela grande massa de sírios que morava na Atlantic Avenue e ao seu redor. Todos poderiam ter sido deportados por falta de credenciais, mas as medidas legais funcionam com lentidão, além de Redhook não ser perturbada, a menos que a publicidade obrigue as autoridades a fazê-lo. Esses seres frequentavam uma igreja de pedra prestes a desabar, utilizada às quartas-feiras como um salão de danças cujos contrafortes góticos se estendiam próximos à parte mais decadente da zona portuária. Ostentava, em termos oficiais, a denominação católica, embora sacerdotes em todo Brooklyn negassem ao lugar toda a estrutura e autenticidade, e policiais concordavam com eles quando escutavam os ruídos emitidos dali à noite. Malone imaginava ouvir, quando a igreja ficava vazia e sem iluminação, terríveis notas graves e desafinadas de um órgão escondido nas profundezas do subsolo, enquanto os demais observadores temiam a gritaria aguda e o rufar de tambores que acompanhavam as cerimônias religiosas visíveis. Suidam, quando interrogado, respondeu que acreditava na cerimônia como algum remanescente do cristianismo nestoriano, tingido com o xamanismo do Tibete. Conjeturou que a maioria das pessoas era de descendência mongólica, originária de algum lugar no Kurdistão ou próximo dali, e Malone não pôde evitar a lembrança de que o Kurdistão é a terra dos Yazidis, últimos sobreviventes dos adoradores persas do diabo. Por mais que assim fosse, o tumulto da investigação de Suidan confirmou que esses recém-chegados clandestinos afluíam a Red Hook em números cada vez maiores. Entravam mediante alguma conspiração naval não detectada pelos funcionários da alfândega, nem pela polícia portuária. Invadiam Parker Place e logo se espalhavam colina acima, sendo acolhidos com curiosa fraternidade pelos outros variados estrangeiros naturalizados da região. Suas figuras atarracadas e fisionomias características de olhos meio fechados, combinadas de forma grotesca com chamativas roupas americanas, pareciam cada vez mais numerosas entre os vadios e gangsters, nômades da área de Borough Hall. Até que, enfim, julgou-se necessário realizar um censo de todos eles, averiguar-lhes as origens e ocupações e encontrar, se possível, um meio de cercá-los e entregá-los às suas respectivas autoridades de imigração. Para essa tarefa, Malone foi designado por acordo entre as forças federais e locais, e quando ele começou a investigação de Red Hook, sentiu-se à beira de terrores inomináveis, com a figura mulambenta, desleixada, de Robert Suidan, como arqui-inimigo e adversário. Os métodos da polícia são variados e engenhosos. Malone, após passeios discretos, cuidadosas conversas casuais, ofertas oportunas de bebida de bolso e judiciosos diálogos com prisioneiros assustados, inteirou-se de muitos fatos isolados sobre o movimento cujo aspecto se tornara tão ameaçador. Os recém-chegados eram de fato curdos, mas de um dialeto obscuro e confuso para identificar sua filologia exata. Grande parte deles trabalhava, sobretudo, como estivadores da doca ou mascates sem licença, embora com frequência servissem em restaurantes gregos e em bancas de jornais de esquina. A maioria, porém, não tinha nenhum meio visível de subsistência e, obviamente, exercia atividades relacionadas com o submundo, das quais contrabando e tráfico ilegal de bebidas eram as menos inconfessáveis. Haviam aportado em navios a vapor, ao que parece de carga, e desembarcado em segredo durante noites sem luar, em barcos a remos, obtidos às escondidas debaixo de certos cais, e seguiam então para um canal oculto até um lago secreto subterrâneo de determinada casa. Malone não conseguiu localizar o cais, nem o canal, nem a casa, pois as lembranças de seus informantes eram extremamente confusas, assim como sua linguagem, em grande parte incompreensível até para os mais competentes intérpretes. E tampouco conseguiu obter algum dado real sobre os motivos da sistemática introdução ilegal desses homens. Mostravam-se reticentes quanto ao lugar exato de onde haviam vindo e jamais deixavam que os pegassem desprevenidos o bastante para revelar os intermediários que os haviam buscado e dirigido à rota que seguiam. De fato, manifestavam um intenso pavor quando lhes perguntavam os motivos de sua presença ali. Os gangsters de outras raças eram igualmente taciturnos e o máximo que se podia deduzir a respeito disso tinha a ver com algum deus ou grande classe sacerdotal que lhes prometera poderes inauditos, glórias sobrenaturais e governos sobrenaturais numa terra estranha. a assistência aos recém-chegados e aos antigos gangsters, nas reuniões noturnas rigorosamente guardadas de Sweden, era muito assídua, e a polícia logo descobriu que um antigo recluso alugara apartamentos extras para acomodar esses convidados que estavam a par de sua senha, ocupando, afinal, três casas inteiras e abrigando muitos de seus companheiros estranhos de forma permanente. Ele agora só passava pouco tempo em sua casa em Flatbush, ao que parecia indo e vindo apenas para obter e devolver livros, e seu rosto e postura haviam alcançado um apavorante nível de selvageria. Malone entrevistou-o duas vezes, mas em cada uma sentiu uma brusca repulsa. Respondeu que nada sabia de quaisquer complôs ou movimentos misteriosos, além de não ter a menor ideia de como os curdos podiam ter entrado nem do que eles queriam. Sua atividade era estudar, imperturbado, o folclore de todos os imigrantes do distrito, uma atividade com a qual os policiais não tinham nenhum motivo legítimo para interferir. Malone comentou sua admiração pela velha brochura de Sweden sobre a cabala e outros mitos, mas o abrandamento do ancião foi apenas momentâneo. Pressentiu uma intrusão e repeliu o visitante de maneira muito incisiva, até Malone retirar-se, indignado, e voltar-se para outros canais de informações. Jamais saberemos o que Malone teria descoberto se houvesse trabalhado continuamente no caso. De qualquer modo, um conflito idiota entre as autoridades municipal e federal suspendeu as investigações por vários meses, durante os quais o detetive se manteve ocupado com outras tarefas. Mas em momento algum ele perdeu o interesse nem deixou de ficar estarrecido com o que começou a acontecer com Robert Sweden. Bem na ocasião em que uma onda de sequestros e desaparecimentos se pôs a causar comoção em toda Nova York, o desleixado estudioso começou a passar por uma metamorfose tão surpreendente quanto absurda. Viram-no um dia perto de Borough Hall, com o rosto bem barbeado, os cabelos bem penteados e com um traje imaculado e de bom gosto. Daí em diante, notava-se a cada dia alguma obscura melhoria nele. Sweden mantinha a nova atitude meticulosa, sem interrupção, acrescida de uma incomum centelha nos olhos e vivacidade na fala, e aos poucos começou a livrar-se da corpulência que há tanto tempo o deformara. Agora, com frequência, lhe davam menos idade do que tinha. Adquiriu uma elasticidade de passo e leveza de comportamento para combinar com o novo modo de agir e exibia um escurecimento curioso dos cabelos que, de algum modo, não sugeria tintura. Com o passar dos meses, começou a vestir-se de forma menos conservadora. E, por fim, surpreendeu os novos amigos ao reformar e redecorar a mansão de Flatbush, aberta para uma série de recepções, às quais convidava todos os conhecidos de que conseguia se lembrar. Estendendo uma acolhida especial aos parentes então perdoados por completo, que pouco antes haviam tentado interná-lo. Alguns compareciam por curiosidade, outros por dever. Porém, todos se sentiam, de repente, encantados diante das incipientes amabilidade e urbanidade do ex-ermitão. Ele afirmou que realizara a maior parte de seu trabalho que se atribuía, e após acabar de herdar uma propriedade de um amigo europeu semi-esquecido, ia passar os últimos anos de vida numa segunda e mais brilhante juventude que a paz de espírito, o cuidado e a dieta lhe haviam possibilitado. Viam-no cada vez menos em Red Hook, e cada vez mais Sweden circulava na sociedade em que nascera. Os policiais observaram uma tendência dos gangsters a congregarem-se na antiga igreja de pedra e salão de danças em vez de no apartamento de porão, em Parker Place, embora o posterior e seus anexos recentes ainda transbordassem de vida perniciosa. Então, aconteceram dois incidentes, bastante dissociados, mas ambos de intenso interesse para o caso, como encarou Malone. Um se referia a um discreto anúncio no Eagle sobre o noivado de Robert Sweden com a senhorita Cornelia Gerritsen de Bayside, uma moça de excelente posição e parente distante do prometido noivo de cidade avançada, enquanto o outro se relacionava com uma batida no salão de danças da igreja pela polícia municipal. após um comunicado de que se vira, por um instante, o rosto de uma criança sequestrada em uma das janelas de porão. Malone participara dessa batida e examinara o lugar com muito cuidado quando entrou. Nada se descobriu. De fato, quando visitado, o prédio estava inteiramente deserto, mas muitas coisas no interior deixaram o sensível Celta um tanto transtornado. Ele não gostou dos painéis pintados de forma grosseira, painéis que retratavam rostos sagrados com expressões peculiarmente mundanas e sardônicas, as quais tomavam de vez em quando liberdades que mesmo o senso de decoro de um profano poderia provar. Tampouco lhe agradou a inscrição grega na parte acima do púlpito, uma antiga fórmula encantatória com a qual se deparara uma vez quando estudante da faculdade de Dublin, e que, traduzida, dizia literalmente: ó amiga e companheira da noite, tu que exultas no grave latido de cachorros e no sangue derramado, que vagas em meio às sombras entre as sepulturas, que anseias por sangue e trazes terror aos mortais. Gorgo, Mormo, lua de mil caras, veja com olhos favoráveis nossos sacrifícios. Ao ler isso, estremeceu e teve uma vaga lembrança das notas graves e dissonantes de órgão que imaginara ter ouvido certas noites debaixo da igreja. Tornou a estremecer diante da ferrugem ao redor do aro de uma bacia de metal que ficava no altar, e parou nervoso quando pareceu detectar, nas narinas, um mau cheiro espantoso e horrível de algum lugar nas redondezas. A lembrança daquele órgão obcecou-o e ele decidiu examinar o porão com particular assiduidade, antes de partir. O lugar pareceu-lhe muito odioso. Contudo, não eram, afinal, as pinturas e inscrições blasfemas, senão meras grosserias perpetradas pelos ignorantes. Na ocasião do casamento de Suida, a epidemia de sequestros se tornara um popular escândalo de jornal. A maioria das vítimas eram crianças das classes sociais mais baixas. Porém, o crescente número de desaparecimentos incitara um sentimento da mais forte fúria. Jornais clamavam pela intervenção da polícia, e mais uma vez a delegacia de Butler Street enviou seus homens a Red Hook em busca de pistas, descobertas e criminosos. Malone alegrou-se por se encontrar de novo em ação e se orgulhou de participar de uma batida numa das casas de Sweden, em Parker Place. Ali, na verdade, não encontrou criança sequestrada, apesar dos relatos de gritos e da fita vermelha apanhada na entrada do porão. No entanto, as pinturas e inscrições grosseiras nas paredes descascadas da maioria dos quartos, bem como o primitivo laboratório químico no sótão, tudo ajudou a convencer o detetive de que ele estava na pista de algo tremendo. As pinturas eram apavorantes. Monstros horrorosos de toda forma e tamanho e indescritíveis paródias sobre esboços humanos. A escrita era em vermelho e variava de letras árabes e gregas, romanas e hebraicas. Embora Malone não conseguisse ler grande parte do texto, o que ele decifrou revelou-se bastante portentoso e cabalístico. Um lema repetido com frequência num tipo de grego helenizado, hebraizado, sugeriu a mais terrível evocação do demônio da decadência alexandrina. Hel, Helaim, Soter, Elmanvel, Sabaoth, Agla, Tretagrammaton, Agiros, Otheos, Ichiros, Athanatos, Aihova, Va, Adonai Sadai, Homosion, Messias, Echerereye. Em todos os cantos apareceram círculos e pentagramas que falavam, sem sombra de dúvida, das estranhas crenças e aspirações daqueles que ali moravam em condições tão sórdidas. No porão, contudo, a coisa mais estranha foi encontrada: uma pilha de lingotes de ouro genuíno, negligentemente coberta com um saco de aninhagem, exibindo nas brilhantes superfícies os mesmos hieróglifos misteriosos que também adornavam as paredes. Durante a batida, a polícia encontrou apenas uma passiva resistência dos orientais de olhos oblíquos que pululavam de toda a porta. Sem encontrar nada importante, tiveram de deixar tudo como estava, mas o capitão do distrito policial escreveu a Sweden um bilhete aconselhando-o a examinar com rigorosa atenção o caráter de seus inquilinos e protegidos devido ao crescente clamor público. Então, chegou o dia do casamento e a grande sensação de junho. Flatbush enfeitou-se para a ocasião desde o meio-dia, e carros com galhardetes amontoavam-se nas ruas próximas à velha igreja holandesa, de onde um toldo estendia-se da porta à calçada. Nenhum acontecimento local superara até então as núpcias Sweden-Gerritsen em tom e proporções, e o grupo que escoltou noiva e noivo até o pier do Kunade revelou-se, embora não exatamente, o mais elegante, pelo menos uma sólida página do registro social na coluna do Jet Set no jornal. Acenaram-se as despedidas às 5 horas da tarde, e o pesado transatlântico afastou-se devagar do longo pier, embicou lentamente o nariz em direção ao mar, descartou-se das amarras e rumou para os espaços que se alargavam cada vez mais e os levariam às maravilhas do velho mundo. À noite, o céu desanuviou e os passageiros tardios contemplaram as estrelas cintilantes acima de um mar imaculado. Ninguém sabe dizer se foi a descarga do vapor da embarcação ou o grito o que primeiro chamou a atenção. Na certa, foram simultâneos, mas de nada adianta fazer conjeturas. O grito veio do camarote de Sweden, e o marinheiro que derrubou a porta talvez pudesse ter contado coisas assustadoras se em seguida não houvesse enlouquecido por completo. De qualquer forma, ele gritou mais alto que as primeiras vítimas, e depois correu com um sorriso idiota pelo navio até ser agarrado e preso com algemas. O médico de bordo que entrou no camarote e acendeu as luzes um momento depois não enlouqueceu, porém não disse a ninguém o que viu até mais tarde, quando se correspondeu com Malone em Shepachet. Foi assassinato. Estrangulação. Mas é desnecessário dizer que a marca de garra na garganta da senhora Sweden não poderia ter vindo da mão do marido ou de nenhum outro ser humano, ou que na parede branca tremeluziu por um instante, em odiosas letras vermelhas, uma legenda que, mais tarde copiada de memória, parece ter sido nada menos que as apavorantes letras caldeias da palavra Lilith. É desnecessário mencionar esses acontecimentos porque desapareceram muito rápido. Quanto a Sweden, pôde-se ao menos impedir que entrassem os demais em seu camarote até que se soubesse o que pensar. O médico garantiu com certeza a Malone que ele não viu a coisa. A vigia aberta, pouco antes de ele acender as luzes, ficou enevoada uns segundos por um tipo de fosforescência, e por um instante pareceu ecoar na noite exterior a sugestão de um lânguido e diabólico riso abafado, mas não se distinguiu nenhum contorno real. Como prova, o médico alega ter conservado sua sanidade. Em seguida, o vapor reivindicou a atenção de todos. Um barco encostou e uma horda de rufiões insolentes de tez escura, em uniformes de oficiais, afluiu a bordo do temporariamente detido Kunade. Queriam Sweden ou seu cadáver. Haviam sabido da viagem, e por certos motivos tinham certeza de que ele morreria. O convés do capitão quase se tornou um pandemônio, pois em instantes, entre o relato do médico sobre o que ocorreu no camarote e as exigências dos homens do vapor, nem sequer o marinheiro mais sensato e sóbrio conseguia pensar no que fazer. De repente, o líder dos marinheiros de visita, um árabe com uma detestável boca negroide, apresentou um papel sujo, amassado e entregou-o ao capitão. Assinado por Robert Sweden, continha a seguinte mensagem estranha. Em caso de minha morte ou de algum acidente súbito ou inexplicado, façam o favor de entregar-me vivo ou morto, sem fazer perguntas, ao portador desta e seus companheiros. Tudo para mim, e talvez para vocês, depende do absoluto cumprimento deste pedido. As explicações podem vir depois. Não me decepcionem agora. Robert Sweden. O capitão e o médico se entreolharam, e o último sussurrou alguma coisa ao primeiro. Por fim, assentiram com a cabeça, um tanto impotentes, e lideraram o caminho até o camarote de Sweden. O médico mandou o capitão desviar o olhar quando destrancou a porta e deixou os marinheiros estranhos entrarem. Nem ele respirou com facilidade até saírem em fila com seu fardo, após um período de preparação inexplicavelmente longo. Levaram-no envolto aos lençóis dos beliches e o médico sentiu-se aliviado porque os contornos não eram muito reveladores. De algum modo, os homens passaram a carga pelo costado e a depositaram no cargueiro sem descobri-la. O Cunarder tornou a seguir viagem. O médico e um agente funerário do navio tentaram no camarote de Sweden realizar os últimos serviços fúnebres possíveis. Mais uma vez, o médico se viu obrigado a ser reticente e até mentiroso, em vista do horror que acontecera. Quando o agente funerário perguntou-lhe por que ele escoara todo o sangue da senhora Sweden, ele omitiu a afirmação de que não o fizera, nem apontou os espaços vazios das garras na prateleira, e tampouco mencionou o odor na pia que expunha a precipitada disposição do conteúdo original das garrafas. Os bolsos daqueles homens, se é que homens fossem, haviam se avolumado abominavelmente quando eles deixaram o navio. 2 horas depois, o mundo tomava conhecimento pelo rádio de tudo o que se devia saber do caso de onda. Naquela mesma tardinha de junho, sem ter ouvido notícia alguma do mar, Maloney estava ocupado demais em meio às ruelas de Red Hook. Uma súbita agitação parecia impregnar o lugar e, como se informados de algo extraordinário pelo método boca a boca, os cidadãos aglomeraram-se expectantes ao redor da igreja salão de danças e das casas em Parker Place. Haviam acabado de desaparecer 3 crianças, norueguesas de olhos azuis, das ruas próximas a Gowanus, e circulavam rumores da formação de um bando dos grandalhões vikinques daquela área. Fazia semanas que Maloney vinha exortando os colegas a tentarem realizar uma limpeza geral. E afinal, motivados por condições mais óbvias que o bom senso deles do que as conjecturas de um sonhador de Dublin, todos haviam concordado em desferir um golpe final. O desassossego e a ameaça desse entardecer foram fatores decisivos. E pouco antes da meia-noite, um grupo de ataque recrutado de 3 delegacias invadiu Parker Place e seus arredores. Derrubaram-se portas, prenderam-se vagabundos, e quartos iluminados à luz de vela viram-se obrigados a expelir uma incrível multidão de estrangeiros heterogêneos, de mantos estampados, mitras e outros inexplicáveis ornamentos. Muitos se perderam na refrega, pois se jogavam objetos às pressas em inesperadas fossas que denunciavam odores enfraquecidos pela repentina queima de incensos pungentes. Mas via-se sangue respingado por toda parte, e Maloney estremecia sempre que via um braseiro ou altar, dos quais ainda se elevava fumaça. Queria estar em vários lugares ao mesmo tempo, e acabou decidindo inspecionar o apartamento de porão de Sweden, só depois que um mensageiro informara o total esvaziamento do dilapidado salão de danças igreja. Achava que o apartamento devia conter alguma pista para um culto do qual o estudioso oculto tornara-se o centro e o líder tão óbvios. Assim, foi com verdadeira expectativa que ele vasculhou os quartos bolorentos, notou-lhes o vago odor sepulcral e examinou os curiosos livros, instrumentos, lingotes de ouro e garrafas com tampas de vidro espalhadas, negligentemente aqui e ali. Num dado momento, um gato delgado preto e branco avançou devagar entre seus pés e o fez tropeçar, derrubando ao mesmo tempo uma proveta semicheia de um líquido vermelho. O choque foi grave e até hoje Malone não tem certeza do que ele viu. Mas em sonhos ainda imagina aquele gato ao escapulir com certas monstruosas alterações e peculiaridades. Em seguida veio a porta trancada do porão e a procura de alguma coisa para derrubá-la. Viu um tamborete pesado por perto e concluiu que o assento maciço era mais que suficiente para os antigos painéis. Abriu-se uma rachadura que se alargou e a porta inteira cedeu, mas puxada do outro lado, de onde se precipitou um tumulto uivante de vento gelado com todos os fedores do poço sem fundo, e de onde chegou uma força sugadora não da terra nem do céu que, após se enroscar como uma criatura capaz de sentir em volta do detetive paralisado, arrastou-o pela abertura e por incomensuráveis espaços abaixo, repletos de sussurros, gemidos e rajadas de riso escarnecedor. Claro que se tratava de um sonho. Todos os especialistas disseram-lhe isso. E ele nada tinha para provar o contrário. Na verdade, Malone preferiria que assim fosse, pois depois a visão de velhos cortiços de tijolo e rostos estrangeiros de tez escura não lhe corroeriam a alma em tanta profundidade. Mas, na ocasião, a experiência foi em tudo horrivelmente real, e nada jamais conseguirá apagar a lembrança daquelas criptas tenebrosas, aquelas arcadas colossais e as infernais figuras semiformadas e gigantescas que avançavam em silêncio segurando criaturas semidevoradas cujas partes sobreviventes continuavam a gritar por clemência ou gargalhavam enlouquecidas. Odores de incenso e putrefação uniam-se em nauseante combinação e o ar escuro fervilhava com a nebulosa e semivisível massa de coisas elementares amorfas com olhos. Em algum lugar, uma água turva, pegajosa, lambia pieres de ônix, e uma vez ouviu-se o arrepiante tinido de sinozinhos roucos para saudar o ensandecido riso de uma entidade fosforescente desnuda que surgiu a nadar na superfície. Afastou-se até a margem e subiu num pedestal esculpido em ouro, ao fundo, para se apoiar de cócoras, olhando de soslaio. Avenidas de infindável noite pareciam propagar-se em todas as direções, a ponto de se imaginar que ali se encontrava a raiz de um contágio destinado a contaminar e tragar cidades, além de engolfar países no fedor de pestilência híbrida. Ali entrara o pecado cósmico, o qual, apodrecido por ritos iníquos, começara a grotesca marcha da morte que iria corromper a todos nós em anormalidades fungosas, demasiado hediondas para a sepultura guardar. Satanás ali mantinha sua corte Babilônia, e no sangue da infância imaculada lavavam-se os membros leprosos de fosforescente Lilith. Íncubos e súcubos uivavam louvores a Hécate, e fetos de bezerros abortados acéfalos baliam para a Magna Mater. Cabras saltavam ao som de detestáveis flautas finas e sátiros perseguiam sem parar, faunos disformes acima de pedras retorcidas como sapos inchados. Moloch e Ashtaroth também se achavam presentes, pois nessa quinta essência de toda a danação desfaziam-se os limites de consciência, e a fantasia do homem mantinha-se receptiva a perspectivas de todo o reino de horror e toda a dimensão proibida que o mal tinha capacidade de criar. O mundo e a natureza se viam impotentes diante desses ataques de poços abertos da noite. Nem qualquer sinal ou prece conseguia conter a revolta, o alpoges, de horror que se desencadeara quando um sábio com a odiosa chave tropeçara numa horda com o cofre trancado e cheio até a borda de saber transmitido por demônio. De repente, um raio de luz física varou todos esses fantasmas, e Malone ouviu o ruído de remos em meio às blasfêmias de seres que deveriam estar mortos. Um barco com uma lanterna na proa lançou-se impetuoso no canal, no campo visual. precipitou-se a toda até um aro de ferro no enlodado pier de pedra e despejou adiante vários homens escuros carregando um longo fardo envolto em roupa de cama. Levaram-no para a coisa fosforescente desnuda no pedestal de ouro esculpido, e a coisa riu nervosa e manuseou, desajeitada, a roupa de cama. Em seguida, eles o desenrolaram e escoraram de pé diante do pedestal o cadáver gangrenoso de um velho corpulento com barba por fazer e cabelos brancos esgrenhados. A coisa fosforescente tornou a rir nervosa, e os homens tiraram dos frascos dos bolsos e ungiram-lhe os pés com líquido vermelho, e depois lhe deram os frascos para a coisa bebê-lo. De repente, de uma avenida arcada que se estendia infindavelmente ao longe, chegaram um matraqueado e o chiado demoníacos de um órgão blasfemo, abafando e amortizando com seus sons sardônicos, baixos e estridentes, os escárnios do inferno. Um instante depois, toda a entidade em movimento ficou eletrizada, e logo formou-se uma procissão cerimonial. A horda de pesadelo afastou-se deslizante em busca do som. Cabra, sátiro e fauno, íncubo, súcubo, lêmure, sapo disforme, seres elementares amorfos, com cara de cachorro, uivantes e silenciosos avançavam na escuridão, todos guiados pela abominável coisa fosforescente nua que se acocorara no trono dourado esculpido, e que agora seguia insolente a passos largos, carregando nos braços o cadáver de olhos vítreos do velho corpulento. Os estranhos homens escuros dançavam na retaguarda, e a coluna inteira saltitava e pulava com fúria dionísica. Malone seguia cambaleante alguns passos atrás, delirante, confuso, sem saber ao certo de seu lugar neste ou em qualquer mundo. Em seguida, virou-se, vacilou e tombou na pedra úmida fria a ofegar e tremer, enquanto o órgão demoníaco continuava a grasnar e o uivo, o rufar de tambores e o tinido da louca procissão ficavam cada vez mais fracos. Tinha vaga consciência de horrores cantados e chocantes grasnadas ao longe. De vez em quando, um gemido ou lamento de devoção cerimonial flutuava até ele pela arcada preta, quando, por fim, se elevou a apavorante fórmula encantatória grega, cujo texto lera acima do púlpito daquela igreja-salão de danças. Ó amiga e companheira da noite, tu que regozijas no grave latido de cachorros, aqui irrompe um horroroso uivo. E em sangue derramado, aqui ruídos inomináveis competem com mórbidos gritos estridentes. Que vagas no meio das sombras, entre os túmulos, aqui se ouviu um suspiro sibilante. Que anseias por sangue e trazes terror aos mortais. Gritos curtos, agudos de numerosas gargantas. Gorgo, repetido como resposta. Mormo, repetido com êxtase. Lua de mil caras, suspiros e notas de flauta. Veja com olhos favoráveis nossos sacrifícios. Quando se encerrou o cântico, elevou-se um grito geral, e sons sibilantes quase afogaram as notas grasnadas e rachadas do órgão grave. Em seguida, uma arfada como se saída de muitas gargantas e uma algazarra de palavras latidas lamuriosas. Lilith, grande Lilith, contemple o noivo. Mais gritos, um clamor de tumulto e as pisadas definidas e estridentes de uma figura a correr. As pisadas aproximaram-se e Malone ergueu-se no cotovelo para olhar. A luminosidade da cripta, recentemente diminuída, agora se intensificara um pouco mais, e naquela luz diabólica surgiu a forma fugaz do que não poderia correr nem sentir ou respirar. O cadáver gangrenoso do velho corpulento de olhos vítreos, agora sem mais precisar que o segurassem, mas avivado por alguma feitiçaria infernal do rito há pouco encerrado. Atrás deste precipitava-se a coisa fosforescente e nua, rindo nervosa, que pertencia ao pedestal esculpido, e ainda mais adiante, mais distante atrás, ofegavam os homens escuros e toda a pavorosa tripulação de aberrações dotadas de sensibilidade. O cadáver ganhava dos perseguidores e parecia decidido a alcançar uma meta definida, esforçando-se com cada músculo putrefato em direção ao esculpido pedestal dourado, cuja importância de necromancia era evidentemente muito grande. Momentos depois, ele alcançava seu objetivo, enquanto a multidão que o seguia continuava a avançar com mais frenética velocidade. Mas chegaram tarde demais, pois, no ímpeto final de força que lhe rompeu os tendões e atirou o fétido corpo de encontro ao chão num estado de dissolução gelatinosa, o cadáver de olhos vítreos que fora Robert Sweden conquistara seu objetivo e triunfo. Embora o impulso fosse tremendo, a força resistira só até ali, e quando o corredor desabou numa grande mancha barrenta de decomposição, o pedestal que ele empurrara inclinou-se e, enfim, tombou de sua base de ônix nas águas espessas abaixo, desprendendo-o acima. Como despedida, um brilho de ouro esculpido ao afundar pesado nos inimagináveis abismos do inferior Tártaro. Nesse instante, também, a cena inteira de horror extinguiu-se a nada diante dos olhos de Malone, e ele desfaleceu em meio a uma estrondosa queda que pareceu destruir todo o universo do mal. Ao sonho de Malone, vivido por completo antes de saber da morte e traslado para o mar de Sweden, acrescentaram-se curiosamente certas estranhas realidades do caso, embora isso não seja motivo para alguém dever acreditá-lo. As três casas velhas em Parker Place, corroídas, sem a menor dúvida, há tanto tempo por decadência em sua mais insidiosa forma, desabaram sem visível causa, enquanto metade dos policiais e a maioria dos prisioneiros estavam dentro. De ambos os grupos, o maior número morreu no mesmo instante. Apenas se salvaram muitas vidas nos porões e sótãos, e Malone teve sorte por se encontrar na parte mais baixa da casa de Robert Sweden, pois ele realmente se encontrava lá. Ninguém se dispõe a negar isso. Encontraram-no a alguns metros inconsciente, próximo à borda de um lago escuro como breu, com uma confusão grotescamente horrível de decomposição e ossos, identificável pelo trabalho dental como o cadáver de Sweden. Tratou-se de um caso claro, pois era para ali que conduzia o canal subterrâneo dos contrabandistas, e os homens que tiraram Sweden do navio o haviam levado para casa. Eles mesmos nunca foram encontrados, ou pelo menos nunca identificados, e o médico do navio ainda não se satisfizera com as convicções simples da polícia. Sweden era evidentemente o líder de extensas operações de contrabando de homens, pois o canal para sua casa era apenas um de vários canais e túneis subterrâneos no bairro. Havia um túnel que saía dessa casa até uma cripta embaixo da igreja Salão de Danças, uma cripta acessível da igreja só por uma estreita passagem secreta na parede norte, e em cujas câmaras descobriram-se algumas coisas singulares e terríveis, entre elas o órgão coaxante, além de uma imensa capela provida de arcos, com bancos de madeira e um altar adornado com estranhas figuras. Na parede alinhavam-se pequenas células, em 17 das quais, horrível relatar, encontraram-se prisioneiros solitários acorrentados num estado de completa idiotice, inclusive quatro mães com filhos de aparência terrivelmente estranha. Essas crianças morreram logo depois de expostas à luz, uma circunstância que os médicos julgaram bastante misericordiosa. Ninguém senão Malone, entre aqueles que as inspecionaram, lembrou-se da sombria pergunta do velho Delrio. Ansint o quam daemones incubi et succubi, et annex tali congresso proles nasci queat? Antes que houvessem enchido os canais, estes foram totalmente dragados e revelaram uma sensacional série de ossos serrados e quebrados de todos os tamanhos. Com muita clareza, apresentaram-se as provas da epidemia de sequestro, embora, pelas pistas legais, só se houvesse podido relacionar dois dos prisioneiros sobreviventes com esse fato. Esses homens estão agora na prisão, visto que não se conseguiu condená-los como cúmplices nos assassinatos. Nunca se elucidou a existência do pedestal ou o trono dourado esculpido citado tantas vezes por Malone como de essencial importância ocultista, embora se tenha observado que, num lugar situado embaixo da casa de Suidan, o canal afundava num poço demasiado profundo para se poder dragar. Foi obstruído na boca e cimentado quando se construíram os porões das novas casas, mas Malone muitas vezes especula sobre o que se encontra abaixo dali. A polícia, satisfeita por haver desmantelado uma perigosa quadrilha de maníacos e contrabandistas de homens, entregou às autoridades federais os curdos não condenados, se bem que, antes de sua deportação, descobriu-se afinal que pertenciam ao clã Yazid, de Adoradores do Diabo. O navio mercante e a sua tripulação continuam sendo um mistério enganoso, ainda que uns detetives cínicos, mais uma vez, se disponham a combater-lhes o contrabando de gente e de rum. Para Malone, esses detetives exibem uma perspectiva tristemente limitada pela falta de estarrecimento diante dos inúmeros detalhes inexplicáveis e da sugestiva obscuridade do caso inteiro, embora seja igualmente crítico a respeito dos jornais, os quais viram apenas mórbido sensacionalismo e se regozijaram no que não passou de um sádico culto menor, quando poderiam ter denunciado um horror vindo do cerne do próprio universo. Mas ele se limita a permanecer calado em Shepaché, acalmando o sistema nervoso e rezando para que o tempo possa, aos poucos, transferir sua experiência terrível do domínio da realidade presente para o da pitoresca e semimítica distância. Robert Suidan descansa ao lado da noiva no cemitério Greenwood. Não se realizou nenhum enterro dos ossos estranhamente entregues, e os parentes se sentem gratos pelo rápido esquecimento que alcançou o caso como um todo. Na verdade, jamais se comprovou, por prova legal, a ligação do estudioso com os horrores de Red Hook, visto que sua morte evitou o inquérito que ele teria enfrentado caso estivesse vivo. Não se comenta muito a respeito do seu próprio fim, e os membros da família Suidan esperam que a posteridade possa lembrar-se dele apenas como um amável recluso que se interessava por magia e folclore inofensivos. Quanto a Red Hook, é sempre o mesmo lugar. Suidan veio e se foi. Um terror se acumulou e se dissipou. Porém, o espírito malévolo das trevas e esqualidez continua latente entre os mestiços nas velhas casas de tijolo. E bandos à espreita ainda desfilam em incumbências desconhecidas ao passarem pelas janelas onde aparecem e desaparecem inexplicavelmente luzes e rostos distorcidos. O horror milenar é uma hidra com inúmeras cabeças, e os cultos das trevas se enraizam em blasfêmias mais profundas que o poço de Demócrito. Triunfa a alma da besta, onipresente, e as legiões de jovens bexiguentos e olhos turvos de Red Hook ainda salmodiam, amaldiçoam e uivam enquanto desfilam de um abismo ao outro, sem que ninguém saiba de onde vêm ou aonde vão, impelidos adiante pelas leis cegas de biologia que eles talvez jamais entenderão. Como outrora, entram mais pessoas em Red Hook do que as que saem por terra, e já circulam rumores de novos canais que fluem no subterrâneo para certos centros de tráfico de bebida alcoólica e coisas menos mencionáveis. A igreja Salão de Danças funciona, na maioria das vezes, como um salão de danças e estranhos rostos têm surgido à noite nas janelas. Recentemente, um policial expressou a crença de que se escavou de novo a cripta tapada, sem nenhuma finalidade fácil de explicar. Quem somos nós para combater venenos mais antigos que a história e a humanidade? Macacos dançavam na Ásia para esses horrores, e o câncer espreita seguro e se propaga onde a dissimulação se esconde em fileiras de prédios decadentes de tijolo. Malone não se estremece sem motivo, pois, ainda outro dia, um policial escutou por acaso uma velha de tez escura e vesga ensinar a um menino algum patoá, sussurrado à sombra de uma passagem entre prédios. Ele prestou atenção e considerou muito estranho quando a ouviu repetir várias vezes. Ó amiga e companheira da noite, tu que exultas no grave latido de cachorros e no sangue derramado, que vagas em meio às sombras entre as sepulturas, que anseias por sangue e trazes terror aos mortais. Gorgo, Mormo, lua de mil caras, veja com olhos favoráveis nossos sacrifícios.